Venho falar de um amigo que com amor me aceitou. Conheci a sua graça, hoje sei o que é amor. Tinha um coração triste, não sentia alegria, só um vazio na alma, pois ele não conhecia. Quando ele veio em minha vida, aí eu fui entender dos erros e os pecados eu ia me arrepender, pois essa era a atitude mais certa para fazer, a decisão do futuro pra com ele eu viver. Ele é um amigo sincero e nunca me deixou só, tem me livrado do mal, nunca eu fiquei na pior. Sem ele eu não sou nada, sou até frágil demais. Sua alegria é minha força, sem ele eu não sou capaz. Se tô triste ele vem e alegra o meu coração, consola a dor que tenho e me faz cantar uma canção. Não é pelo que eu faço que ele vem me ajudar, é um favor que ele faz pra todo homem salvar. Ninguém merece ter, é um dom que vem de Deus, com fé pro homem viver. Hoje eu conheço a graça e sei o que fez por mim. Não há riquezas na terra que seja tão bom assim. Talvez você que me ouve tá difícil entender. O amigo que eu te falei também quer te conhecer. Vai tirar toda a angústia e mudar todo o teu ser, e te encher de alegria com motivo pra viver. Você precisa agora, mano, é se arrepender. Esqueça do teu passado, ele pagou por você. Se arrependa dos erros e vem com ele viver. Cristo é um amigo fiel, cara, ele ama você. Eu já falei muitas vezes, pra mim não tem jeito não. Já fui uma vez na igreja e não encontrei solução. Hoje nem forças eu tenho, nenhuma razão pra viver. Por que será vim ao mundo, oh Deus, por que fui nascer? Quero sair dessa angústia e conhecer este amor, e encontrar esse amigo que tanto fez por você, que já pagou os meus erros e nunca eu quis saber. Oh Deus, eu me arrependo, preciso do teu perdão. Me aceite como eu estou e entre em meu coração. Restaura toda a minha vida com a tua paz e alegria. Me encha com esse amor que antes não conhecia. Te agradeço, Senhor, pelo teu imenso amor. Me ajude a andar em teus caminhos e aprender a dar valor. Valeu as poucas palavras que pra você eu falei. Faria tudo de novo, que precisar eu farei. Juntos agora, querido, vamos pra sempre estar rimando para o Deus vivo e só a ele adora. Que toda honra e glória seja só para o Senhor, que é único e verdadeiro, seja pra ele o louvor.